Boa noite. Hoje nós começamos muito bem a nossa receita. Começamos com uma das minhas outras paixões, além da comida, além da culinária, é o cinema. Essa música é tema do filme A Fonte dos Desejos e é uma das primeiras produções, aliás, é a primeira produção em CinemaScope rodada fora dos Estados Unidos, apesar de ser uma produção americana. A trilha sonora, que é fantástica e inesquecível, é do Victor Young, que depois também musicou A Volta ao Mundo em 80 Dias. Falemos do que interessa. E o que interessa é a nossa receita de hoje. A receita de hoje é soufflé de salmão. Na verdade, é uma receita de aproveitamento. Eu sou particularmente fã da cozinha de aproveitamento, tá? Porque se fazem pratos deliciosos e se faz uma boa economia quando se aproveita. Vamos lá. Ingredientes: uma colher de sopa de margarina sem sal, uma colher de sopa de cebola picada, 150 gramas de salmão cortado em cubos, uma colher de chá de farinha de trigo, 200 ml de leite, 2 gemas, 3 claras batidas em neve, queijo parmesão para polvilhar, sal e pimenta moída na hora a gosto. Bem, agora vamos ao modo de preparo. Derreta a margarina em uma frigideira grande, doure a cebola, faça com que a cebola fique mais para o murcha do que para propriamente o dourado, aquele marronzinho, né? Junte o salmão até dourar. Se você estiver usando salmão aproveitado de sobras, então você deve deixar apenas que o salmão fique impregnado da gordura da margarina. Adicione a farinha, o leite e as gemas. As gemas já devem estar previamente dissolvidas no leite. Mexa sempre até obter uma massa homogênea. Retire do fogo. Misture as claras em neve delicadamente, o mais delicado que você puder. Unte uma cumbuca apropriada para soufflé. Leve ao forno pré-aquecido e deixe crescer até dourar. Sirva imediatamente. Bem, agora vamos a algumas dicas para quem vai fazer soufflé pela primeira vez. Então, a nossa primeira dica é a seguinte: todo soufflé murcha. Portanto, você só deve servir o soufflé depois que as pessoas já estiverem sentadas à mesa e tomando cuidado para equalizar o tempo de servir com o tempo das pessoas sentarem, para que você apague o forno quando todos já estiverem prontos para comer. Outra dica bastante importante é a questão dos ovos. Os ovos devem ser muito frescos, mas não devem estar gelados. Eles devem estar à temperatura ambiente. E as claras devem ser absolutamente duras, em neve. Daquele tipo que, se se vira a tigela, não cai. Se você trocar o salmão por qualquer outro ingrediente, e esse ingrediente for mais gorduroso, diminua a quantidade de manteiga. Tanto a manteiga que você usa para untar a forma, como a manteiga que você usa para murchar a cebola. Bem, por hoje é só e vocês ficam com mais um pouquinho de Victor Young. Até a próxima Panela da Zizé.